do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Oh Deus, tu és maravilhoso. Rocha e fortaleza, sim, tu és real. Não importa quem duvide, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, oh Deus, aleluia. Oh, ninguém explica, aleluia. Oh, ninguém explica.